Матвей на карте Зерафона, да, Рауна в нас находится. Para o táxi, o Rio 5972, 2 a bordo, 13h30, Altena Guarulhos. Rio 5972, táxi autorizado via Fat Range, a ponto de espera foi 118, decimal 95, ajuste no 09, move on. Cruza táxi via Fat India, 1895, 10198, 593. Rio 5974, após a aeronave da companhia, ele zera a retaguarda, está autorizado o início do pushback, estamos pronto para o táxi. Fortaleza, nível 370 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Momo. Código SOTI via UPS 1-0, após de acordo com a rota do plano. 5564 transponder, controle 119 decimal 8. Gente, autorizado Fortaleza 370, decola da pista 1-0, curva esquerda, Momo, Código SOTI, UPS 1-0. 5564 transponder, 198 motor. Autorizado 58, sem pronto para o posicionamento. Tá pronto? Após a aeronave da RIA, agora a retaguarda está autorizada e chame táxi. Após a aeronave da RIA, está autorizada. 2258, estou vivo, só o portão? Vou usar dois. Gente. Rio 5972 da Rio, ponte espera, pronto, você vai azul. Gente, Rio 5972, boa noite, mantenha o ponto de espera. Só em Salvador, muito boa noite, passarinho 2224. Passarinho 2224, boa noite, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Guardado, 2224. General 9973, decola os 47, chama agora o controle. 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, obrigado, seu voo, boa semana. Azul 2774, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 079. Livre decolagem da 1-0, 3 horas e 50, alterna Galeão, 3 pessoas a bordo, pronto para o táxi. E Desejo uma satisfação, táxi via Apache Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 09, seguindo a aeronave da Sano, parte principal. E o 5972 após o ATR na curtíssima, autorizado a alinhar e manter a viseira no zero. Após o ATR ali, manter no zero, 5972. Colosan 3858, para o táxi 123, 310, apenas João Pessoa. 3858, livre de táxi, é Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Livre táxi, Índia, 295. Passarei do 2224, solou 52, 121, decimal 1 agora. 211, obrigado. Salvador, passarei do 2224. Alfa, Juliette, remoto 12, parte principal. Alfa, Juliette, remoto 12, 224. Dan 3858, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mike Bravo Uniforme, ciente, continua a aproximação, confirmando que irá cancelar o plano, prosseguir para o 17. Negativo, senhor, está presente, possível gerar particularidade para a plano cancelado a 5-1, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporte ingressando no final da 17, embaixo travado, Mike Bravo e Uniforme. Mike Bravo Uniforme. 5972, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 150 graus, 05 nós. Autorizada a decolagem, 5972. Já 3858, após a rolagem do 767 da Rio, autorizado a alinhar e manter a viseirão no zero. Ali mantém, já 3858. Paulo, gol 1134, puxa acionamento, ponte 4. Gol 1134, posto 04, livre, puxa, mataque. Capaz, 5972, decolado 55, controle agora 1199.8, tenha um bom voo. 1198, Gran, boa noite, Phil, 972. Batalhão 2224, aguardando o balizador aqui na remota 2. Conaco Efraer 224. Autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 140 graus, 059. Oceano 3258. Patrão Mike Bravo, uniforme, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 059. E o 5974, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 no 0. Gol 1134, protaque com 146 a bordo, 2:15 alterna, São Gonçalo. No 134, livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste no 019. Índia, ponto de espera 1895, com 19, 134. Decola 57, controle 1119.8, tem um bom voo. 198, boa. Pelo Mike Bravo uniforme no solo 58, qual pátio? Autorizado backtrack e retorno via Papá até a Baité, tenha uma boa noite, Mike Bravo uniforme. E o 5974, autorizado decolagem pistão no 0, vento 140 graus, 049. Gol 1134, boa noite, alinha e mantém, cabeceira 1-0. Alinha e mantém, Salvador, Boa Azul, 4107, aproximação final, 7 milhas, pistão no 0. Azul 4107, boa noite, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Guardando, Azul 4107. Rio 5974, decola 0200, controle agora 119.8, tem um bom voo. Controle 119.8, obrigado, boa noite, Rio 5974. Livre decolagem da 1-0, vento 130 graus, 05 nós. Iniciando 1-3-4. Azul 4107, vento 130 graus, 05 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, Azul 4107. Gol 1134, decolado 02, controle agora 119.8, tem um bom voo. 198, bom serviço, 1934. Azul 4107 no solo 03, libera a direita, solo 121, decimal 1. Solo 21, Azul 4107. Solo Salvador, boa noite, Azul 4107. Azul 4107, boa noite, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, Azul 4107. Control em Salvador, Tan 3152, final de 5 milhas. Boa noite. Zuno 52, boa noite, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 059. Autorizado, pouso, 10, 3152. Zuno 52, solo 08, libera a direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Ok, 1, 2, 1, decimal 1, 3, 1, 5, 2. Salvador, 3152, Taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 2, 3152. Controle Salvador, uma boa noite, azul 27, 1-3, um abraço. 1098, boa noite, final da pista 10, tráfego já avistado, tem livre pouso, vento 130 graus, 059. Livre pouso, 09. gravadora, 2713. Uno 098, solo Azuno 3, libera direita, solo 121, decimal 1. Direita 211, gol, Uno 098, boa noite. Salvador, gol, Uno 098, livrou, não se escuta. Gol no 098, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette pro 03, gol no 098. Delta 3600, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, pista 8, passageiro contra. Bravo com série, pronto, copy, Vitória da Conquista. Pronto. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista no zero com curva direita, na seguida água, após voo Elefa, direto ao Pilar, direto Vitória da Conquista, aciona 5570, controle 119, decimal 35. Ok, 180 conquista está autorizado, decola 10 direita, árvore, Elefa, Opulora, após direto, 5570, transporte, 1935, controle 2228. Correto, parceria 2228, chama quando pronto, puxa o funcionamento. Tudo bem? Sou para o Xenia 6212, Xenia 10. Xenia número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guarda. Delta 3600, solo ao 20, libera a direita, solo 121, decimal 1. 211, até 3600, site via Alfa e Juliette, portão 07. Alfa e Juliette, portão 07. Autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado na pista 10, o Xenia 6212. Pessoal, boa noite, 1868, informação Bravo, autorização Aracaju, no portão 1. 1868, informação Bravo, confere, Aracaju autorizado, nível 230, decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda, na subida Cuca, transição Aracaju. Cuca, Jamo, pode direto Aracaju, aciona 5572, controle 119.8. 1868, autorizado Aracaju, conforme 230, decolada 10, esquerda, Cuca, Jamo, Aracaju. Transponde 5572 e o controle 198. Correto, gol 1868, final, pronto, posicionamento. Reporta lá. Libera direito, chama solo 121, décima 1. 6-1, boa. Livrada Golf. Xenéia 6218, boa noite. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, por 5, com muita calma, 6212. Torre Salvador, um bom dia, o azul 27, 1-13, estabilizado. Azul 27, 1-3, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-40 graus, 0-5-9. Livre pouso na 1-0 para o azul 27, 1-3. 2228, Passaredo 57 a bordo, 5 horas de autonomia, Salvador. Livre táxi, parte principal em Índia, ponto de zero, torre 118, decimal 95, ajuste no 019. 19, parte principal em Índia, 1895, boa. Boa, Chambre 300, Dona Juliette. 3300, velho passagem em Euronauta, passaredo, após ingresso 07. Passagem passaredo, após ingresso. Salvador, boa 2228, passarelo, pode esperar a próxima. Passarelo 2228, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, 10, 2228. Juno, sete, cabral, autorização, confio 360. 31, libera a direita, solo 121, decimal 1. Colo 21, decimal 1, bom trabalho. Direita na subida água, após voa, elefa, intercepta Pesulo 21 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5573, controle 119, decimal 8. Apesar do convite, ele é o 360, de cópia 50, primeira curva direita na subida Argo, elefa. Próximo é 573, encontro ativador 198, azul 4221. 8 vento 1 no 40 graus 059. Ok, tá livre, obrigado, 2228. Pronto, puxa acionamento 09. Árvore, chamarei azul 4221. Ok, ingressando no pátio, Chanel 6212. Posição 056212. Tá, boa noite. O azul 2713, ingressando a 43. Azul 2713, sua prevista é remota 3 Romeu, por isso que eu tenho um totalizador. 3 Romeu, estarei, boa noite. Passarelo 2228, decolado aos 33, controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, boa! Salvador, boa noite. Gol 1170, informação Bravo, autorização Campinas Centro. 1170, boa noite, informação Bravo, confere. Campina Grande autorizado, nível de voo 370. Decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda, na subida Puca, transição Zipar. Intercepta Pêndulo 10, segue conforme a rota do plano. Adiciona 5575, controle 119.8. Autorizado 370, Campina Grande, decola da 10, curva à esquerda, Puca Zipar. Pêndulo 10, segue conforme o plano. 5575, transponder, 198 é o controle. Correto, se você chama 8 para o táxi com 178 a bordo, 12 alterna na mão. Gol 868, livre táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 098. Direita no ponto de espera, 18, 98, boa noite, contra a marca. Boa noite, 1868, está corrigindo, ajuste 1019, ano 09. 1019. Gol 1170, puxa bem até o final. Gol 1170, número 2, no setor, aguarda, puxa. Aguarda. Azul 6908, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 40 graus, 05 nós. Livre táxi, parte principal Índia. pouso de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 019. Voo 1170, fazer a equipe de solo. Livre, puxa 10, chama táxi. Livre em coordenação, voo 1170, lhe chamam para o táxi. Boa noite, 1868, boa noite, após a passagem do Embraer da Azul na cortiça, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1 no zero. Após a Azul, Gol 1170, tem 47 a bordo, 4 horas e 45, alterna Maceió. Gol 1170, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 019. 219, pátio Índia, lá no ponto de espera da 10, 295, boa noite. Salvador, o gol 1098. Bônus 098, prossiga. Já informação Bravo, solicitando autorização para Natal. 098, Bravo confere, autorizado, Serra Bravo, Serra Gol, nível 370, decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda, na subida Cuca, transição Zipar. Intercepta Pesulo 10, segue conforme a ordem do plano. Aciona 5576, controle 119, decimal 8. Gente autorizado, Serra Bravo, Serra Golf, 370, pista 10, curva esquerda, na boca de paro, no banco de Doterno, 5576, 098. Correto, no 098, chama o próximo posicionamento. Chamada, obrigado. Solo, Doterno 908, na Alfa. Azul 6908, ingresso, Silvio, posição 2, Lima, parte 3. Silvio. 8868, decolado aos 44, controle agora 1119.8, tenha um bom voo. 198, gol 1868, muito obrigado, Horácio.